eterno Criador, Tu és o meu refúgio. Venho buscar Tua face nesta oração. As angústias me atormentam e querem me sucumbir, mas eu espero em Ti. Eu não sei quando vai ser o fim desta jornada. Peço de Ti muitas forças para caminhar. As angústias me atormentam e querem me sucumbir, mas eu espero em Ti. Mas espero em Ti, espero em Ti, espero em Ti. As angústias me atormentam, mas espero em Ti. Esta jornada peço de Ti muitas forças para caminhar. As angústias me atormentam e querem me sucumbir, mas eu espero em Ti. Me atormentam, mas espero em Ti.